andrecedesmoral.com.br. Essa é nossa, o príncipe dos paredões, pressão mundial com ele, Toque 10. Achou que iria fazer falta, mas não fez. Pensou que eu ia chorar, mas não chorei. Eu também achei, a verdade é que eu me livrei. Comi o pão que o diabo amassou, ainda tomei uma laranjada desse amor. Agora quer voltar, esquece, não vai dar. Eu vou te cancelar. Vá aprender a amar, vá aprender a amar. Por isso eu vou te cancelar. Vá aprender a amar, vá aprender a amar. É pra tomar cachaça, roçar gostoso e beijar na boca com o príncipe dos paredões. Estoura, bebê! Toque 10, você é top, nego. Pensou que ia fazer falta, mas não fez. Pensou que eu ia chorar, mas não chorei. Eu também achei, a verdade é que eu me livrei. Comi o pão que o diabo amassou, ainda tomei uma laranjada desse amor. Agora quer voltar, esquece, não vai dar. Eu vou te cansar. Vá aprender a amar, por isso eu vou te cancelar. Vá aprender a amar, vá aprender a amar. Estoura o príncipe, é Brasil. Sucesso que toca no seu paredão. André Cedes, o moral de Ibicuara.